CD que chegou pra conquistar você, do DJ Júnior de Tsunami. Esse é Moral. DJ Júnior de Tsunami, a mais nova onda de Aqua. Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos e marcou meu viver. Bate mais forte. Estaria em teus pés.

Trio, Raizinho e Trio, o fenômeno, o fenômeno. Novidades do mundo da música. Me perdoa. Vai quis perdoar se você não vai mudar. Vai mudar. Desculpa. Eu vou te desculpar se com você não quero mais ficar. Mais ficar. Me perdoa. Vai quis perdoar se você não vai mudar. Vai mudar. Desculpa. Eu vou te desculpar se com você não quero mais ficar. Mais ficar. Você me seduziu, usou, me iludiu. Fiz tudo o que queria e depois você. Agora arrependido, está pedindo pra voltar. Que pena, agora tá, já tem outro em seu lugar. O que você me fez, não merece perdão. Jamais vou esquecer, você feriu meu coração. Te dá mais uma chance, não vai adiantar. Não quero mais sofrer, vamos deixar como está. Me perdoa. Que te perdoar se você não vai mudar. Vai mudar. Desculpa. Não vou te desculpar se com você não quero mais ficar. Mais ficar. Me perdoa. Que te perdoar se você não vai mudar. Yeah.